Na tarde de quarta-feira, socorristas do SIAT e policiais militares do pelotão de choque do 14º BPM atenderam a uma ocorrência na rua Ocuí, no bairro Campos do Iguaçu, também conhecido como Vila Militar. O atendimento era para uma ocorrência de roubo. Segundo informações, um indivíduo teria realizado roubo a uma residência e o proprietário teria percebido a movimentação. O bandido fez menção de estar armado e, com isso, levou alguns objetos da casa. Na fuga, ele foi perseguido. Para tentar escapar, ele pulou algumas cercas e acabou arrancando parte do braço ao pular sobre o muro de uma casa e encontrar pelo caminho um pedaço de ferro espetado. Ele foi detido, perdendo muito sangue, e pediu, pelo amor de Deus, aos policiais militares que não deixassem a população aproximar-se. Eduardo Herpaz, de 27 anos, foi levado inicialmente para o pronto-socorro do Hospital Municipal para a sutura no braço, onde ele perdia muito sangue. Nem colocar o par de algemas a polícia militar pôde, mas mesmo assim o escoltou até a 6ª SDP. O indivíduo era foragido da penitenciária estadual de Foz do Iguaçu. Na casa onde ele foi pedir socorro para não apanhar mais da população, a proprietária teve muito trabalho para fazer a limpeza. O sangue ficou espalhado pelos corredores, quartos e banheiro do imóvel. Ele agora permanece à disposição da justiça na carceragem provisória da 6ª SDP, aguardando condução à cadeia pública Laudemir Neves ou à sua unidade prisional de origem. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.